Baixada travada. Chimarana final, baixada e checada do Fox Strike Lima. Tan 3561 no Alim, mantém. Alim, mantém, pista 90, 3561. Passarinho 2224, decolado 19, chame o controle em 1935. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, passarinho 2224. Passarinho 2224, na saída Momo, sobe ao nível 350, vigilância. Momo 350, 2224. Toninho. Abraço. Valeu, Fadel. Vamos, Fadel, abração, você. Vou. Na escuta, prossiga. Chame Recife no 3325, alterno 288. Boa. Como é o golfe vista final, torre no 86? Torre 86, grato. 3152, 2000 pés, autorizada final, reduza a aproximação. Autorizada final, reduzindo 3152. Whisky Golf Vitor, mantém as condições visuais, correção. Whisky Kilo Zulu, mantém as condições visuais, chame torre. 1-8, decimal 6. Semana toda, 1-8, meia, grato, boa noite, boa semana, semana. Tudo bom. Até mais. Autorizado a decolagem, pista no 0, 3, 5, 6, 1. Final baixado, checado o Fox Note Lima. Web 5836, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 536. Final baixado, checado o Fox Note Lima. Whisky Fox Lima, livre pouso, 170 graus, 1-2-2. Livre pouso Lima. Torre, boa noite, Patapango, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, chame na final de 5 milhas da 1-7. Passará na final de 5 milhas da 1-7, Kilo Zulu. Zona 7, pequeno volume. Romeu Golfo, livre pouso, zona 0, vento 170 graus, 1-2-9. Romeu Golfo. Zona 7, base pela direita. Livre pouso, zona 0, Romeu Golfo, 170 com 12. Tem que você, Vitor Martiales, senhor, para pôr mudança de regra e pouso na 1-7. Tá, então ingresso pela perna do vento da 1-7 e aguarde para girar a base. Número 2 para pouso da 17. Afirmativa, número 2 para pouso 97, vai aguardar para girar a base o Romeu Rivento. Base pela direita, ok? Ingresso, perna do vento e aguarde para girar a base. Afirmativa, base pela direita, Romeu Rivento. 3561, decolado aos 22, controle em 1935. Controle em 1935, boa noite, 3561. O WebJet 5836 ali mantém. 5836 ali mantém. Onde identificação? 398. 109, Whisky Kilo Zulu. Livre pouso 97, Whisky Kilo Zulu. 3561, contato radar, sobe ao 380, serviço de vigilância. 5 identificado, nível 200, proa de Alagoinhas, intercepta a chegada Bonf, chame ideal de descida. 225, chegada Bonf, na proa de Alagoinhas, chama. No marcador externo. Camará, 3152. WebJet 5836, autorizado a decolagem, 1-7-0 graus, 1-0-9. Autorizado a decolagem, Web 5836. O Romeu Vivo está girando a base da posição 97, está visual com o tráfego. Gente, gire base para o 97, chame na final de 3 milhas. Se falhar comunicações, inicie espera 3 milhas da final da 17. Afirmativo, reportará a final de 3 milhas do 97, Romeu Fio. Em caso de falha, iniciará a espera. Iniciará a espera do piso 97, Romeu Fio. Autorizado o final, eu estou dando live. Controle Salvador, muito boa noite, web 6748, tá com a informação WISC, restrito 150. Jante 6748, ação de identificação. Esse mantém o 060, chegada Mari. 060 na Mari, 6748. Controle Salvador, Jante 25, desça. Jante 25, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 18, chegada Bonf. Jante 25, desça para 4 mil pés, 018. Salvador, passageiro 2224, após o bombo, está autorizado para o aprote. Oi? Passageiro 2224, após o bombo, pode voar aprote. Mantenha Momo Albo 2224. Momo Albo 2224. Controle Salvador, muito boa noite. 5206. 36, sobe para o 330, contato radar vigilância. Meu conjunto passa 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Romeu Vivento. São 3152, livre pouso na 10, vento no 70 graus, 139. Livre pouso, pista 10, são 3152. Web 5836, decolado aos 26, chame o controle em 1935. 1935, obrigado. Valeu, Golf Victor, Solos 26, agiliza a liberação, quem agiliza a liberação, chame pista livre. Estou paralisando, o que que nos ouve? O que nos ouve, afirmativo. Meio objeto, sobe ao 330, vigilância radar. 330, vigilância, 536. Mantenha. O 4-1 assistindo após o tráfego na final, ali e mantém. Após a passagem de tráfego na final, ali e mantém. 4-0-7-1. And the clear descent flight level 060, Mari arrival. 060, Mari arrival. Call 160-1404. O passageiro 2224 chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685-2445, 2228-2424. Momo Front, grato. 604. 2018, Gono 064. 132. Livre pouso, pista 97, Romeu Golf Victor. Salvador 3P52, 16 solicita nível 177. 52 16, 170 autorizado. Obrigado, 170 autorizado, 52 16. 3561, vou eu, Fito. Certo, Fito, grato, 3561. São 3561, chama Centro Recife, em 1288, alterno 260. 1288, alterno 260, 3561, boa noite. Boa noite. Joker 19, interceptou o lote. Joker 19, complete final, chame torre no noite, decimal 6. Joker 19, chama torre 118, decimal 6. 3152, o solo 28, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Libera a direita, chama solo 219, boa noite, 3152. 219, muito obrigado, senhor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Passado e travado. Jô, Joker 119, bip checado, continue aproximação, aguarde autorização de pouso. Joker 119. Autorizada final no 604. Exato. Os 29, táxi à direita, estacionar a frequência livre. Dois. Natal 3662, cópia. Autorizado Natal 310, via Pesulu 10, decola pista 10, curva esquerda, Pucas e Par. Controle 11935 e aciona 5072. Correto, 3662, chame pronto, puxa o tsunami. Puxa bem o estacionamento, Xenemi, 310101. 01 no livro, chame táxi. Camarada táxi. Web 575827, copia? Copia. Web, eu vou ter que checar a sua rota. Confirme a rota que tem aí no, na sua programação. A Peruísque 50. Não, tá correto, é isso mesmo. Tá autorizado Galeão 340, a Peruísque 50. Decoda 10 direita. Da Elida Bidev. Controle 11935 e aciona 5102. 204 estabilizado no lock, reduz a aproximação. Tá reduzindo no 604. 340, saída da Euleda Bidev. Só me confirma após Ambrus 50 até Bidev e após Bidev. Na rota permanece Ambrus 50. Azul 4071 no contato radar, sobe para o 360, serviço de vigilância. Bem, sobe até nível 360, 4071. Objeto 5836 chama Centro Recife. A frequência 12685, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado. Joker 19, livre pouso 10, vento 160 graus, 09 nós. Joker 19, livre pouso. Sou Salvador, boa noite do voo 1604, está estabilizado no ILS, uma milha do externo. Ok, gol no 604, número 2, tráfego que o precede, está uma milha e meia da cabeceira, um tucano. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Ok, está todo reduzido, está embaixado travado, aguardando no 604. Decola da pista 10 com curva esquerda no perfil da Momo Frot, controle de saída 11935 no transponder 5073, o TAN 3858. Chame pronto. Paremos pronto, TAN 3053, 3858, correção. 3858, então, após o tráfego da companhia que vai estacionar no portão 9, está livre seu pushback. É, eu acho que não foi compreendida a mensagem. Informaremos quando pronto, TAN 3858. Tá, ciente, chame pronto. Obrigado. Desce para 2000 pés, autorizada final, pista 10. 2000 pés, autorizada final da 10, 6748. Do portão 1. Aguarde. 19 no solo, os 33, libera a pista à direita, agilizando. Mantenha a minha escuta, chame na Delta para cruzar a 10028. Fome pista livre, ok? 04, chame na DA. Vai chamar. 1604, livre pouso, 180 graus, 139. Pouso autorizado, voo 1604. Joker 19, agilize seu táxi, chame na interseção Delta para cruzar a pista 1028. Joker 19, chama na interseção Delta. Com 3 horas e 35 alternando Natal. Zero zero até o ponto de espera está autorizado, 18.6, o ajuste é para 118.6 a torre e o ajuste 1.018. 1.018 livre táxi, 18.6 a torre, bom trabalho. Então 3.662 após passagem do oxe na retaguarda, está livre o posto. Livre o posto, posso assinar essa 3.662. Olá, boa noite do Gol. O nome é 04, Ivana Fox, tá na Cisco. Prossiga na Alfa, mantendo da Juliette. Alfa vai mantendo da Juliette. 604. No 648, complete final, chame torre no noite, decimal 6. Então, Webjet 6748, final, torre 18.6. 18.6, 6748, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite. Web 6748, interceptou, está estabilizado com o trem baixo, 6748. Gente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização, confirme a pista seca ou molhada? Seca. Obrigado. P25. Cruza de imediato, confirme, agilizando o táxi. Afirma. Ok, de imediato, cruzamento, informe pista livre, Joker 19. Joker 19. On the 404, clear to intercept the final approach. Clear to intercept the final approach, 404. Web 6748, livre pouso, 170 graus, 109. Livre pouso, 6748. Joker 19, táxi até o pátio militar, na minha escuta até o corte. Boa noite. Torre boa noite, Xané 6310, mantendo ponto de espera. Mantenha, 6310. 110. Mantém 2 mil pés. Joker 25 ciente, prossegue na trajetória da bolsa, autorizada a final, pista no zero. 25 prossegue na bolsa, autorizada a final no zero. Centro 071, chama Centro Recife em 1-3325, alterno 288. 3325-288, 4071. Até o ponto de espera no zero, a torre 18.6, 1.018, ajuste 3.662. 3.662, 04, portão 8, ingresso Juliette, está autorizado. Portão 8, vai ingressar na Juliette, 04. Beleza, voo 1404. Complete final approach, contact tower 118.6. Okay, 118.6, have a nice night. Aguarde pista liberada para decolagem. Regresso e mantém pistão no zero, 630. M7748 no solo, os 40, agiliza a liberação à direita. Chame o solo 219, Olivrar. Tá liberando direito, 219, M7748. Solo Salvador, muito boa noite, Web 6748. 6748, portão 4, Alfa e Juliette. Portão 4, via Alfa e Juliette, 6748. Good evening, boa noite, go 1404, all right, Michael. 1404, good evening, continue our approach, stand by for runway vacated. Stand by. Salvador, Jorge 25, está passando pelo na Pro de Duna. Autoriza trocar pro pra torre? Negativo, reporte na final. Adoy 10, 1404. O Xené 6310, decolado aos 42, chame o controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, Xené 6310. Controle Salvador, o Xané 6310. Xané 6310, contato radar. Sobe para o 350, teve que ser vigilante. Salvador, está 3662, pontada 10, pronto. 3662, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3662. Foram 404, 1404, on the ground at 44, vacate the runway and call ground 1219. 1219, agora aí. 3858, posição 7 para o pushback e acionamento. 58, 3858, autorizado, time taxi. Tá, para o táxi, tá 3858. Solo WebJet 587, portão 10, para solicitar acionamento na posição posterior para o SPEC. Chame para o posto, está autorizado o acionamento. Autorizado o acionamento, a página para o posto, 587. Salvador Ground, good evening, go 1404. Go 1404, clear taxi to gate 5, Alpha and Juliet. Alpha and Juliet to 05, go 1404. Decolado aos 26, controle 19.35. 935, boa noite, Santa 362. Boa noite. Todo boa noite, Santa 362, na Buca. Boa noite, Santa 362, sobe para nível 310, vigilância radar. 360. Confirma nível, senhor? 310. Desculpe, 310, 362. Juque 25, complete final, torre 1 no 8, decimal 6. Juque 25, prossegue na final, chama torre 1 no 8, 6. Torre Salvador, o Juque 25, está na aproximação final, pode ficar baixando para lá. Juque 25, bip checado, em livre pouso, 1-0, 1-7, 0 graus, 1-2 nós. Juque 25, livre pouso. Está pronto para o pushback, o 5827. Autorizado, time táxi. Bota para o táxi, 527. Rotan 3858, está com o POB de 1-61, 4 horas e 15 de autonomia, alternando Recife, está pronto para o táxi.